viajo, chego a sonhar. Com os pés na areia, admirando as ondas do mar. Passo por você, aumenta a esperança. O amor que eu tô sentindo se transforma em aliança. Eu peço pra Deus pra me ajudar. Namorar, ter filho e finalmente se casar. Eu quero te amar, eu quero ter você. Você pra mim é tudo, é a razão do meu viver. Imaginas faria pra te ter aqui. Só por um dia, por algumas horas, ter você só pra mim. Realizar minhas fantasias então, e poder dizer que tenho você bem no meu coração. Não importa hora, dia, momento, lugar, sei lá. Cada detalhe, objeto, tudo me faz te lembrar. Me diz o que fazer pra mim ficar com você. Então me diga o que fazer para mim não te perder. Só por um dia com você, com você. Quero ficar com você, me diz o que fazer. Quero ter você um dia pra realizar minhas fantasias. Só com você, só com você. Aqui perto de mim, fazer o que, meu bem? Se meu desejo não tem fim, a cada vez que você passa, meu coração dispara. Me vem o sentimento, quero além do pensamento. Só por um minuto, só por um momento. Só quero a chance de poder te ter um dia, pra realizar meus sonhos, as minhas fantasias. Seu jeito envolvente me faz perder o ar, me faz perder a linha. Eu só quero te amar. Unidunité, meu desejo é você. Quem me quer mal me quer, mas eu só quero é te ter do meu lado para sempre, para me satisfazer.